Eis que ouvimos tua voz animar os cabeçós, e em ti sempre confiados vão por ti sempre a lutar nesta vida tormentosa com o fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente sobre areias se espraiar, quando a brisa sussurrante calmamente perpassar, sua mística harmonia ouve-se um feliz rumor. Desse coro docemente vem a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz animar os cabeçós, e em ti sempre confiados vão por ti sempre a lutar nesta vida tormentosa com fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir e se agita em luta e ruge sem descanso e paz sentir, que se repete nas quebradas a rolar, ao aflito e contristado tua voz vem consolar. Eis que ouvimos